vem me visitar. Oi, eu sou o Big e hoje é dia de Old Dragon, bebê. Você come, de nada serviria se eu não inventasse a fome, se a mulher ele criou. E esse é mais um Zoada Plug, oitava edição já. Nem parece que fazem 2 meses que eu comecei com essa bagaça. E vamos continuar, tem notícias aí pra você. Eu garanto você não ficar na mão. Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma citação lá no podcast Jogador Sonhador. O Ricardo Tavares me citou lá no episódio 66. E eu vou colocar um pedacinho aí pra vocês ouvirem. O primeiro destaque que eu queria dar vai para o Rodrigo Campos, que regressou ao microfone para um novo podcast do site zinezoada.wordpress.com. O Zoada Plug é um podcast que já vai no 7º episódio, com notícias semanais sobre a cena dos RPGs. No site zinezoada.wordpress.com podem não só acompanhar e subscrever este podcast, mas também as novidades sobre Old Dragon, estou aqui agora a ver no site, uma resenha sobre o RPG Cosa Nostra e outra sobre o novo reino de Bundamidão. Não pode cobiçar uma mulher alheia. Bacana, cara. Obrigado, Ricardo. O Jogador Sonhador, um podcast lá de Portugal. Quem não conhece, vale muito a pena ver. Eu digo até, eu brinco até dizendo que quando eu ouço o podcast Jogador Sonhador, eu fico menos burro. Porque é de primeiro nível mesmo. Acho que eu vou começar a fazer tipo resenha de podcast aqui no Zoada Plug. O que, é que vocês acham? Saia pra pilotar. Bom, falando de eventos, essa semana tem poucos aí anunciados. Tem o RPG Pará na Saraiva, que vai acontecer no dia 10 de novembro agora, no local de sempre, lá no Espaço Cultural da Saraiva Megastore Belém, no Shopping Boulevard. O tema desse mês é Fiasco, o jogo da Retropunk. Inclusive, foi até citado que o autor do Fiasco, Jason Morningstar, pode estar presente aí na próxima World RPG Fest. Pessoal aí de Belém, quem quiser conhecer o Fiasco, dá uma passada lá no RPG Pará na Saraiva, no dia 10 de novembro. Outro evento agora para novembro é o Bundami Day, que a gente já falou aqui no dia 15 de novembro, mas houve uma modificação e ele foi estendido até o dia 18, no final de semana. Então, se você não puder jogar no dia 15, que é feriado, no meu caso, que eu trabalho, tem até o dia 18 para jogar e participar do Bundami Day concorrendo a prêmios. Mais detalhes sobre os prêmios e os sorteios que vão rolar aí para quem participar do Bundami Day, clica no link da show notes. De lançamentos, a gente teve aí a liberação do Pequenas Guerras, da The Book Editora. Semana passada a gente avisou que ele estava disponível na pré-venda, mas essa semana a editora liberou também para você baixar o PDF gratuito e já ler, já avaliar, saber se você vai querer comprar. Eu já baixei, já li, bem interessante. Se você está na dúvida aí, clica no link, baixa o Pequenas Guerras, dá uma lida e se gostar, dá uma força aí para a The Book Editora. You can leave your head on. O Coisinha Verde liberou também a nova versão do Malditos Goblins, né? O jogo de RPG que você joga com goblins. É uma nova versão gratuita, está disponível lá no site do Coisinha Verde. E além disso, o Coisinha Verde também liberou aí a pré-venda do Advanced Malditos Goblins. Enquanto a versão gratuita do Malditos Goblins tem apenas 4 páginas, o Advanced Malditos Goblins são mais de 30 páginas. Então tá aí a oportunidade, quem gosta dos jogos do Coisinha Verde, não pode perder aí o Advance de Malditos Goblins. A notícia mais importante da semana, na minha concepção, foi o anúncio do financiamento coletivo do Savage Worlds pela Retropunk. Eles fizeram algumas modificações no financiamento, bem maneiro, onde você tinha vários pacotes até meio caros, assim. Eles fizeram pacotes e caixas mais baratos, mas que permitem uma customização. Você pode comprar add-ons, né? Pode comprar mais fichas ou mais bens ou mais outras coisas. E aí, tá bem acessível. É capaz de, quando esse podcast for ao ar, o financiamento já está valendo lá no Catarse. O que dá um complemento muito bom é você ouvir aí o podcast do Forja RPG. É um podcast novo aí, lá da pessoal lá do Forja RPG. O Francioli Araújo e o Pedro Leone entrevistaram o Guilherme Moraes da Retropunk. Entrevista bem interessante, onde eles falam muito de Savage Worlds. Vou colocar aqui um trechinho para vocês darem uma escutada aí. Que anunciou agora o financiamento coletivo do Savage Worlds. Né? Então, Guilherme, queria que você pudesse comentar um pouquinho do sistema, para quem não conhece, por que jogar Savage Worlds e não GURPS, por exemplo? Ah, cara, isso é sacanagem fazer essa pergunta, né? Coitado do GURPS. Savage Worlds, sei lá, é 10 mil vezes melhor que GURPS. Não, tô brincando, GURPS tem. Eu joguei durante GURPS muitos anos. Eu nunca fui tão feliz, agora eu tô solteiro. E é isso. Em breve a gente vai estar vendo aí o Savage Worlds Brasil, um jogo que eu estou bem interessado em descobrir como é que é, que eu não conheço. Eu já não sinto falta de você, também assinatura da Playboy TV. Saiu também o anúncio da nova versão do Cyberpunk 2020, que a Dragão Brasil brincava pra caramba, dizendo que apenas 6 pessoas jogavam no Brasil, mas parece que é muito mais do que isso. A galera tá na expectativa aí dessa nova versão, que vai se chamar Cyberpunk 2077, contando com vários avanços tecnológicos e de regras em relação à primeira versão, né? Mas a selvageria e a brutalidade do jogo continua a mesma. Vamos esperar aí para ver o que é que vai sair dessa versão do Cyberpunk. A Jambu revelou o nome do seu novo cenário para 3DT. Vai chamar Brigada Ligeira Estelar. E alguns blogs já repercutiram aí a capa. Inclusive uma capa fake lá, né? De um robô gigante. Mas a Jambu liberou a capa verdadeira. Tá bem bacana, no estilo 3DT mesmo, assim, na horizontal. Clica aí no link da show notes para você dar uma olhada como é que ficou a capa do Brigada Ligeira Estelar, da Jambu Editora. Essa noite não se... Está no ar finalmente o site do Rune Cards, o card game colaborativo aí do Rovaldi, que foi muito bem falado na Moonfest. Eu estava com o site ainda incompleto, mas essa semana foi liberado. Eu já dei uma passada lá, muito bacana. As ilustrações dos cards realmente são muito bonitas e o conceito do jogo é excelente, assim, bem aventuresco mesmo. Parabéns aí pro Rovaldi, vamos esperar ver o desdobramento que vai ser o Rune Cards aí, como é que vai ser vendido. Pra galera que gosta de um jogo assim bem informal e simples, o Rune Cards parece ser uma ótima pedida. Se eu tento, você não... O jogo da semana é o Cachorro Samurai, da House Rules, que finalmente foi liberado aí um playtest aí pra galera baixar e descobrir como é que é esse jogo aí do Alan Silva. Eu fiquei bem surpreso, porque é um jogo bem simples, assim, a mecânica dele é bem fácil de aprender. O combate rola praticamente igual ao resto do jogo, né? Não tem uma coisa separada, assim, para combate e para as outras regras. Porque ele se foca muito no código de honra dos samurais, né? Que são cachorros. Os personagens vão construindo, durante o jogo, todo um código de honra. Ele lida até com coisas bem maduras, assim, como traição também, além da honra, né? E o Cachorro Samurai, ele participou do Faça Você Mesmo, da Secular Games, né? No Carnaval, agora em 2012. Não conseguiu passar para as próximas fases, mas o Alan meteu as caras aí, tá desenvolvendo e disponibilizou aí esse playtest pra galera avaliar e jogar também, né? Agora, o que mais chama realmente a atenção no Cachorro Samurai é que a mecânica principal dele envolve biscoitos. Você come biscoitos durante o jogo para poder ganhar certas bonificações. O engraçado do manual que o Alan disponibilizou é que ele tem toda uma regra para biscoito, quer dizer, a quantidade do biscoito. É interessante que ele coloca que você tem que evitar tomar refrigerante durante o jogo, porque já tá comendo biscoito, então o biscoito dá sede, né? levar álcool e tal, e também, claro, escovar os dentes depois do jogo, porque biscoito pra caramba. Tem uma regra pra biscoito recheado. Cara, eu não sei se o Alan passou muito tempo pensando nisso, mas é muito engraçado mesmo. Na quinta-feira agora, próxima quinta-feira, nós vamos ter uma resenha no Zoada sobre o Cachorro Samurai, onde você vai ter um apanhado mais completo aí do que é esse jogo, que vai sair em breve pela House Rules. Bom, vamos encerrando por aqui. Eu queria só aproveitar e deixar aí para vocês o link da banda que tá tocando aí no fundo, né? Aproveitei essa semana para fazer um jabá aí pra essa banda que eu gosto e tô usando as músicas dele como fundo musical. O nome da banda é Pedra Letícia. Muita gente já conhece, algumas pessoas não. Então eu tô deixando aí um link onde você pode baixar a discografia completa de dois discos, né? Bem maneiro, bem humorado a banda. Vale a pena. E é isso, nada mais a acrescentar. Mais uma vez baixando a rotação dos motores e vamos nessa. Qualquer coisa me procura aí pela Interwebs. Falou! Ela me trocou, eu já lhe disse que entendo, mas tem alguma coisa que eu não sei explicar. Ela sempre foi garota do movimento, agora só esnova a galera do bar. Ela que curtia um bifão suculento, agora foi vestido pra comer caviar. Ei-ho, ela traiu o rock and roll, quebrou os discos de vinil, agora só se joga ouvindo putz, putz, putz que o pariu. Ei-ho, ela traiu o rock and roll, quebrou os discos de vinil, agora só se joga ouvindo putz. Ei, hey, ho, ela traiu o rock and roll, quebrou os